onde vai dar essa vida louca? Como é que eu devo viver? Pirão primeiro, farinha pouca. Sejam de bom como ser. Todos parecem perdidos, surdos, desaprendendo a viver. Zumbis vagando nas ruas, cegos, desaprendendo a viver. Como será que a banda toca quando atravessa um cantor? Palavra boa que sai da boca, aliviar a dor. Todos parecem perdidos, surdos, desaprendendo a viver. Zumbis vagando nas ruas, cegos, desaprendendo a viver. Será que um dia o planeta esmo fará o certo a fazer? E a humanidade perdida mesmo reaprenderá a viver. Hey! Onde vai dar essa vida louca? Como é que eu devo viver? Pirão primeiro, farinha pouca. Seja de bom como ser. Todos parecem perdidos, surdos, desaprendendo a viver. Zumbis vagando nas ruas, cegos, desaprendendo a viver. Como será que a banda toca quando atravessa um cantor? Palavra boa que sai da boca, aliviar a dor. Todos parecem perdidos, surdos, desaprendendo a viver. Zumbis vagando nas ruas, cegos, desaprendendo a viver. Será que um dia o planeta esmo fará o certo a fazer? E a humanidade perdida mesmo aprenderá a viver.